Chora, meu cativeiro, meu cativeira. Chora, meu cativeiro, meu cativeira. No tempo da escravidão, quando o senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía. Chora, meu cativeiro, meu cativeira. Chora, meu cativeiro, meu cativeira. Chora, meu cativeiro, meu cativeira. Chora, meu cativeiro, meu cativeira. Meu filho, eu vivi na região entre Rio e São Paulo. Aquilo ali era uma grande fazenda de cana. E esse velho trabalhou muito ali. Produzia as coisas de se beber, produzia as coisas de se melar as bebidas. Ali esse velho aprendeu a ser homem. Ali esse velho aprendeu a ter vida. Tá certo. Este velho se sente feliz perante Deus e aos orixás de ser uma bengala para estes filhos, mas não no sentido ruim, porque é só o apoio para aqueles filhos que estão querendo cair. Com toda a delicadeza que um dia este velho já teve, que não é hoje o caso, porque o corpo espiritual é somente uma forma que eu escolho para trabalhar aqui com este meu menino. Uhum. Eu posso ter as formas das minhas vidas passadas. Uhum. Certo? Certo. Então, nesta delicadeza que eu escolho, é que eu gosto de levantar os meus filhinhos caídos. Que é o que é a felicidade deste velho diante da luz maior. Este velho nem precisa de luz, desde que os meus filhinhos da terra comecem a compreender o que é a luz. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do cruzeiro. Era santas almas. Pega, pega, filha, por favor. Aguandai, aguandai, pedro, pedro, ficava sentado no batique do velho portão. Preto velho com sua viola, preto velho com seu violão. Já na festa da Conceição, todo mundo pedindo e implorava. O menino pegava a viola, preto velho então cantarolava. Salve o sangue de Cristo, o sangue que é nobre. Das forças, que das virtudes para os corpos físicos da terra, para as almas, para as consciências. Você permite colocar cá, filho? Graças a Deus. Salve a consciência divina. Salve a consciência maior. Salve o esforço do trabalho verdadeiro. Salve o cheiro da guiné. Salve o cheiro da luta. Salve o aroma do alecrim. meu filho, eu estou pronto para servi-lo. Salve o sangue de Cristo, graças a Deus então, muito obrigado. Salve sua coroa, meu filho. Que Jesus Cristo toque seu coração e acenda este pequeno músculo como fogo divino. Que assim seja, graças a Deus. Então, o senhor é uma entidade que hoje na Umbanda se apresenta como preto velho, tô certo? Isso, meu filho. Graças a Deus. Oh, coisa linda. Então tá bom. E qual que é o nome da linhagem de preto velho que mais identifica o senhor? Com a necessidade do meu aparelho, filho, eu me apresento como Pai João de Angola. Porque o povo de Angola é conversador. O povo de Angola gosta de contar prosa, o povo de Angola gosta de contar história, gosta de cantar muda. Em outros médiums, filhos meus da minha afinidade, este velho pode até usar outros nomes, outras bandas, de acordo com a vibração e dons, habilidades e inteligências que cada um dos meus filhos possui. A falange dos pretos velhos, desta na qual eu humildemente venho servindo há algum tempo, dá uma certa liberdade para nós. Este velho costuma pensar que é muito sortudo diante dos olhos de Deus, porque muita tamanha misericórdia dele permitir que este velho tenha estas escolhas. Mas não é só este velho, filho. Os pretos velhos, no geral, têm esta condição de escolher uma certa liberdade espiritual. Entendi. Então, o senhor gosta de prosa, de contar história? O senhor gosta de cantar? Gosto, meu filho. Qual que é o ponto cantado do preto velho que o senhor mais gosta? O ponto cantado que este velho muito aprecia é um ponto que tem história. Mas história na vida minha, deste velho, com este aparelho. E eu gosto deste ponto, porque no astral fica muito mais fácil deste preto velho se acoplar totalmente a este meu filho, porque é um ponto que conota boas lembranças. E o espírito dele, a aura dele, se acende de uma maneira diferente, vibra de uma maneira diferente, o que permite que este velho chegue com mais facilidade. Esta prosa é assim. Você quer ouvir? Mas é claro. Por favor. Velho gosta muito do seu jeito. Eu agradeço. A prova é assim. Do meu tempo faz tanto tempo e o meu tempo não volta mais. Quando os negros de Aruanda dançavam todos iguais. No meu tempo faz tanto tempo que o meu tempo não volta mais. Quando os negros de Aruanda dançavam todos iguais. Faz tanto tempo na cabana de Aruanda, da Conceição de Urubá. Aruandaí, Aruandaí, preto velho ficava sentado no batique do velho portão. Preto velho com sua viola, preto velho com seu violão. Lá na festa da Conceição, todo mundo pedia e implorava. O menino pegava a viola, preto velho então cantarolava. O menino pegava a viola, preto velho então cantarolava. A mulher desta forma. Nossa, que linda. O senhor treinou antes de vir? Mas olha... O trabalho do lado de cá, filho, é feito com tão prazer que até cantar este velho canto enquanto trabalha. Que maravilha. Tudo bem que tenha sido dito para ser por um grupo sério que faça esse trabalho. Uhum. O mago está na sua cola. Mas, filho, pense, reflita e abra o seu coração. O trabalho que você faz é um trabalho de esclarecimento que atinge o consciente coletivo. Sim, graças a Deus. Então, por mais que o filho não tenha ouvido falar do seu trabalho, pela grande massa de filhos encarnados que estão tendo acesso, as lições estão sendo interiorizadas com tanta facilidade, porque está entrando no genoma, está entrando no espírito, no corpo das emoções dos filhos. A emoção que é ouvir um guia falar, a emoção que é ver o esclarecimento que pode se ter com todas as coisas trazidas dos planos que não são enxergados de maneira convencional. Então, meu filho, é claro que os guerreiros das trevas, ou como este velho costuma dizer, os meus filhos que não sabem amar, é claro que eles vão querer desviar seu ser, querer trazer para seu ser um prejuízo para que o seu trabalho não alcance as mentes. Porque, meu filho, qual é o padrão que permite que a Terra não evolua? É o padrão do medo. E é neste padrão que os trabalhadores ardilosos e inteligentíssimos do plano inferior ou dos subplanos desta grande rede dimensional que existe neste crosta, nesta terra, eles trabalham com essas frequências do medo. Eles manipulam as energias já de filhos que desencarnam para trabalhar e implantar o medo no consciente coletivo, nos registros que existem da Terra. Eles fazem, filho, holocaustos em cidades e em países para que o medo se restabeleça e o desequilíbrio tome conta. Porque onde tem desequilíbrio não tem razão. Então, meu filho, é claro, mas este velho não se preocupa quanto a isso. Não. Você, filho, deve sempre respeitar também a treva, respeitar também o mal, sim, sim. Porque tudo isto é necessário. Mas você está muito bem guardado. O propósito que você vem para cá já foi todo um plano que todos as nuances, todas as dificuldades que o senhor encontrar, estava ali no tudo planejado, tudo já imaginado no que iria acontecer. Foi feito, filho, um grande plano verificando a situação vibracional do planeta, verificando o que, que poderia ser tirado, as influências dos filhos que discordam, porque existe, filho, uma atuação indireta destas inteligências negras, uhum, com os filhos que ouvem os seus trabalhos. A inteligência atua onde existe a inveja, onde existem os sentimentos polarizados. Então, é aí, filho, que eles vão começar a agir para querer minar aquilo que se carrega com muito amor. Existem muitos que agradecem e louvam o trabalho feito, mas existem muitos que não concordam com isto que está acontecendo, porque ainda não quebraram-se os paradigmas desses filhos. As mentes ainda estão se limitando no passado para que resista-se ao avanço. Então, isso que o senhor viu, filho, até pode ser verdadeiro, uhum, certo? Sim. Mas o velho vai ensinar uma coisa para Xuxê vai fazer e não vai se preocupar mais com isso. Porque uma vez que foi isso, filho, acontece, não era nem para chegar aos seus ouvidos. Uhum. Porque muita coisa acontece do lado de cá, está sendo tomada sua devida providência. Uhum. E tem coisa que não é para Xuxê saber. As coisas que acontecem da inversão da polaridade da sabedoria e do conhecimento, que é a ignorância, porque existem fontes vivas dos saberes e fontes vivas de energias negativas que ajudam a Terra no seu processo de evolução. Pode tomar sua nota, meu filho. Isso. Aí você vai entender depois, mais para frente, o que esse velho está querendo dizer. Tá. Existem fontes vivas de energias que pulsam nas profundezas da Terra, mas elas ajudam o homem ao seu próprio crescimento. Então, estas coisas não eram para chegar aos seus ouvidos, certo? Uhum. É o que esse velho está falando, o que foi designado para falar. Se você só tem um foco, se você só tem que se preocupar com uma coisa, uhum, que é a execução do teu trabalho. Tá. É igual aquela história. Se você, quando tem cá na Terra uma certa maestria, se você não anda junto com os outros filhos da carne, porque se você se julga mais importante, não é assim? Não é assim, filho, que um filho que se sente mais importante, vamos dizer os artistas da Terra. Ah, tá. Pensei que era eu. Não. Foi mal. Tá bom. Os artistas não se misturam com os outros filhos, né? É, tem essa. E eles não usam os seus guarda-costas. Uhum. Então, eles se preocupam em se defender? Não. Não. O trabalho de defender eles é do guarda-costas, né, meu filho? É. Então, para de encher a sua cabecinha de caraminhola. Isso você tem que se preocupar é com o seu trabalho. Ou se você acha que quem tem Exu nunca está sozinho. Nossa. Mas tá bom. Se você é um ser encarnado, isso é comum. Se você pensa, meu filho, um grãozinho de ervilha dentro de uma latinha. Vamos dizer que esse grãozinho de ervilha seja um cérebro, uma mente, uma alma. Certo? Sim. Se você sofre influência o tempo todo do meio. Tá. Porque existem outras ervilinhas espremendo o Xuxê, que é uma ervilinha que quer se fazer diferente, contra as paredes da latinha. Então chega uma hora, filho, que o Xuxê acaba recebendo. Graças a Deus. Vamos trabalhar então, graças Vamos a Deus. Vamos trabalhar, meu filho. Vamos trabalhar. Nossa, ninguém está... livre das influências antagônicas, não é mesmo, Pai João? Graças a Deus. Não, ninguém. Nem este velho. Certo? Entendi. Nossa. Agora vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Graças a Deus. Então, esses elos prendendo tem a ver com tudo que o senhor falou e... Entendi. Tá bom. Maravilha. Esses elos prendendo tem a ver com essas forças que o senhor falou que quer impedir que o trabalho seja feito. Exatamente. Tá certo. Porque disseram, olha, não tem nada de perseguidor, nada pessoal de outra vida, obsessor nem nada. É tudo realmente é relacionado com pessoas que não querem que o planeta, então, mude dessa vibração e comece a viver num mundo de regeneração. Isso. Tá certo. Vamos lá, então. É, quero começar por aqui. O senhor pode contar um pouco da sua história, de quando o senhor foi encarnado na Terra, uma história, que o senhor gosta de contar a história, que claro. O senhor viveu? Claro. Vamos lá. Esse bem tá cá para contar próximo. Eita. Senhor. No meu tempo, faz tanto tempo, e esse meu tempo não volta mais. Uhum. Quando os negros de Aruanda dançavam todos iguais. Este velho vem de terra distante. Já percorreu bastante coisa aqui, ombro a ombro, com os filhos da terra. E eu sinto muito amor por todos estes filhos daqui. Aqui eu quero ficar até onde me for permitido. Para servir, para amparar, para enxugar uma lágrima. Para abraçar um filho e não soltar mais. Até toda aquela vibração cessar. Uhum. Eu tive sim, filho. Este velho teve uma vida assim, como escravo no solo brasileiro. Nossa. E que lugar mais ou menos foi, o senhor lembra? Certamente, meu filho. Uhum. Lembro como se fosse hoje. Chora, meu cativeiro, chora, meu cativeiro, meu cativeira. No tempo da escravidão, quando o senhor me batia, eu rezava pra Nossa Senhora, meu Deus, como a pancada doía. Chora, meu cativeiro, meu cativeira. Chora, meu cativeiro, meu cativeira. Chora, meu cativeiro, meu cativeira. Chora, meu cativeiro, meu cativeira. Meu filho, eu vivi na região entre Rio e São Paulo. Uhum. Aquilo ali era uma grande fazenda de cana. E este velho trabalhou muito ali. Produzia as coisas de se beber, produzia as coisas de se melar as bebidas. Ali esse velho aprendeu a ser homem. Ali esse velho aprendeu a ter vida. Fia, faz favor. Isto cá é normal, filha, que apareceu aqui. Isto aqui, ó. Não vai acabar. Uhum. Então, meu filho, Este velho ali aprendeu muitas coisas. Aprendeu a viver, aprendeu a entender. Só não aprendeu a ler e a escrever. Mas o trabalho foi muito bom, porque quando este velho chegou do lado de cada vida, o trabalho não cansava o velho. Então o nego velho trabalhava sem cansar. Este velho, quando veio para cá para o plano da existência sutil, estudou bastante, se instruiu com a permissão dos maiores que eram benevolentes com este velho. E aqui, filho, eu me fiz um caso nesta falange. Aqui eu consegui compreender os tesouros que a alma humana carrega. Mas cá também sofri muito na terra encarnada. Mas sofri para poder afetar e ajustar as condições do meu próprio espírito. Este velho, filho, com seu respeito e com as desculpas devidas, não vai entrar muito detidamente acerca do que ele ou quem ele foi. Tá. Mas vai falar com forma de historieta a vida que ele levou nesta terra. Sim, senhor. Foi uma vida dura. Uhum. Chicotada no lombo doía, meu filho. Já fiquei ao reléu, já dormi fora da cabana da senzala. Recebi sereno vento. Mas na consciência desse nego velho, no final de sua vida, ele já compreendia que eram os seus orixás beijando sua face. Beijando a face daquele corpo cansado. E quando eu estava no solo, na terra, e a chuva vinha me molhar as feridas, eu sentia o baluaê me amparar. E quando a chuva corria por debaixo do meu corpo, eu sentia Nanamburuquê me amar. Quando os ventos vinham e sopravam forte, eu sentia minha mãe Anxã correr por todas as fibras do meu corpo. E quando eu menos esperava, diante de um sono devido, o sol me beijava a face. Era Ogum, dizendo para mim: levanta, velho. Você tem muita coisa para fazer nesta terra. Força não lhe falta. E aí eu tinha que ir buscar dentro da mata os remédios que este velho aprendeu com a geração de lá das terras. E ali eu entrava em contato com os segredos e conhecimentos, limitados ainda ao meu ser, mas ali Oxóssi sentava na mata com este velho e passava todo o seu conhecimento sagrado e misterioso. E assim eu vivi, na presença dos orixás, sabendo que a existência não era só dor, mas eu aprendia uma lente diferente a observar a vida, a lente dos orixás, a lente dos verdadeiros raios das alturas. E quando, depois de um dia cansativo de trabalho, eu me banhava com os moleques na cachoeira, era o som que vinha dizer assim: venha, meu filho, e se banhe nas minhas águas fecundas. Deixe que sua dor e sua tristeza permaneçam nas minhas pedras. E assim Xangô dizia: elas são duras, mas cheia de amor e conhecimento por dentro delas. Um reino se desfaz dentro de um mineral. E assim esse velho foi começando a engatinhar na terra, compreendendo diante de tanta dor, de tanta revolta que havia na época deste Brasil começo, neste Brasil colônia, aquela esfera densa que os próprios humanos de senzala criava, o ódio que os feitores açoitavam, violentavam os da minha raça. Meu filho, agora, do lado de cá, tudo se fez claro, da dor que eu passei ao alívio. Os orixás me receberam com amor e com braço aberto, como fazem na terra. Essa é a lição que este velho quer passar para todos os filhos amados que ouvem. Filhos, os orixás estão aí. Eles lhe abraçam diariamente, filho. Quando o filho está triste, o passarinho pia na janela. É Oxalá que manda É Oxalá que fala. Vai lá animar o coração daquele meu filho triste. E quando, diante de uma tarde suave de vento, uma brisa faz som diante do topo de uma árvore, e Oxóssi mostrando, aqui tem vida, Xuxê é vida, vibre com essa vida. E todos os outros fenômenos, filho, os orixás amam tanto esta raça humana. E os filhos vão começar a olhar com esta lente, a lente dos orixás, a beleza que Deus nos deu. É um simples desabrochar de uma linda rosa em sua essência cheirosa. É o amor, filho, que está presente em todas as coisas da criação, somente para agradar os filhos da terra. Nossa. Então, o papel do sofrimento na vida do encarnado, qual que é? O papel do sofrimento é da vida. O sofrimento da vida. Porque quando este negro estava sem esperança, deitado com a face na lama, me aparece a Santa Protetora e me consola. Isto não veio em nenhum momento de alegria que este negro velho teve na senzala, meu filho. Na alegria, nós estamos acostumados a olhar para o presente. Mas na dor, nós pensamos na vida toda. Pensamos quando éramos crianças, quando nos tornamos adultos. Pensamos até na nossa velhice. Só a dor proporciona este grau apurado de consciência, este despertar. Entendi. Este velho filho vai lhe falar que a Umbanda, na qual este velho vem, com muito amor, para trabalhar, é mais antiga do que os registros que Xuxê tem. Nossa. Xuxê tem registro de 1908. É. Isso mesmo. Mas a religião é muito mais antiga. A Umbanda já existia na época da escravidão. Foi encontrada aqui pelas bandas do Rio. Se vocês procuram essa informação, tá, meu filho? Tá. Sim, senhor. Busque essa informação. Deixa o filho choroso passar. Não, minha filha, pode deixar. O choro de uma criança é o bem querer desse negro velho. Meu filho. Sim. Você pode dizer. Ah, posso? Tá. Pode. Vou falar. Então, a outra pergunta que eu tinha é o seguinte. O senhor, enquanto estava, o senhor estava falando que a Umbanda é mais antiga, talvez era praticada de outro jeito. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que foram achados e chamados Santo do Pau-Oco por aqui pelas bandas do Rio. Estava soterrado estes santos. Cada um destes santos que foram achados pela banda de cá tinha o fundo comido que tornava ele oco. Você já ouviu essa expressão, o santo do pau oco? Já. na Terra é usado de uma maneira pejorativa. Pejorativa, né, meu filho? É. Pois então, o santo do pau oco nada mais era que o sincretismo se instalando na época da escravidão. Porque se fazia muito presente uma outra religião. E como uma forma de agradar, os negros da senzala começaram a associar alguns santos da igreja católica a alguns orixás do nosso culto. E a Umbanda veio para amenizar a esfera que existia na Terra nesta época. Porque a cada esquina que Xunxê passava na época da escravidão era um despacho com o nome de um feitor diferente. Nossa. É, meu filho. Você imagina quanta macumba não era feita. Coisa braba. Quanto feitiço. Naquela época, filho, os portais mencionados estavam totalmente abertos. E os filhos desencarecidos caminhavam escravizados pelos negros que tinham conhecimento magístico para fazer mal para os seus senhores. Filho, o que foi de senhor morrendo de dor, o que foi senhor morrendo de tuberculose, o que foi senhor morrendo de doença desconhecida, não está inscrito algum. Nossa. Tudo isso, filho, você imagina quanta podridão astral foi colocando-se nesta terra. Quanta podridão, filho, diante de tanto mal. O mal que é compreensível, porque era a única forma dele se defender. Aí a Umbanda veio. Já existia o Candomblé. Esse velho está indo lá atrás para lhe falar um bocado da missão dele aqui na Terra. Porque o velho reconhece que dentro do seu saber, você tem conhecimento da história do seu país. Então, você sabe o que o velho está falando. Sim. Mas o porquê que eu estou voltando aí, meu filho, sim, é para lhe dizer que me foi incumbido, depois que eu tive condição de fazer alguma coisa para alguém, por alguém, que eu cuidasse da natureza humana. O trabalho desse velho é trazer conforto, mas do lado de cá, antes muito, eu me preparei para conhecer um bocado da natureza espiritual dos filhos. Entender o que gera alguns desequilíbrios. E hoje, esse velho tem observado que muitos desequilíbrios que acontecem aos meus filhos são por conta das religiões. As religiões são a fonte fecunda para o conhecimento de Deus. Mas é ela que torna o homem que tem duas faces, se perder ou se edificar. Certo? Sim. Sim. Nossa. Então, o senhor se preparou no mundo espiritual depois que o senhor desencarnou? Sim, meu filho. Como é que foi a sua transição? O senhor tinha quantos anos, mais ou menos, quando chegou a sua hora? Eu era velho. Eu era velho, já estava cansado já. Entendi. Quando eu fui embora, filho, quando eu fiz a viagem, filha, senta um caso. Esse velho gostaria que você se sentasse. Eu estou de visita na sua casa, estou sentado, você está em pé, minha filha. Você quer que o nego velho levante? Então senta com esse velho. Agradecido, meu filho. Thank you. Você perdoa, filho. Esse velho é muito lento. Não, imagina. Fica à vontade. Quando esse velho veio pro plano de cá, esse velho tinha 91 anos. Nossa. Entendi. Então, e o que que o senhor... o senhor morreu de idade avançada? Este velho não costuma dizer que morreu, não. Este velho costuma dizer que veio ser convidado a conhecer outras coisas da vida. Não. Porque foi muito bonito. Foi? Foi. O que que foi bonito? A saída daqui. Entendi. O senhor... Uma coisa muito bonita. Uhum. Veio minha sinhazinha, que era um anjo encarnado. Diante de tanta dor e sofrimento, eu tive, filho, muito, mas muito prazer em servir a minha sinhazinha. Era filha do patrão. Ela era feito anjo. Ela quis ensinar a mim a escrever e a ler. Aí esse velho falava para ela que só observar ela fazendo isso pelos candengos de lá da senzala já ficava feliz. Esse velho ficava horas observando ela. Era tão boa, meu filho. Foi uma bênção de Deus na vida deste velho, esta sinhazinha. Ela desencarnou cedo porque a missão dela ali era rápida. Era só trazer um cabo de amor para aquela região que houveram muitas mortes. Uhum. Ela veio buscar esse velho na hora do desencarne. Tá certo. Então esse velho se sente muito feliz. E daí? Ela veio buscar o senhor e levou para onde? Primeira coisa que ela quis fazer por este velho era colocar nas escolas da vida. Para este velho voltar a recuperar aquilo que já tinha no seu passado espiritual. Entendi. Pai. A minha área de atuação é o filho encarnado. A minha área de atuação é o pensamento do filho. As coisas que o filho gera. Filho, uma simples muda pode mudar a vida de um filho. Muda? Uma canção, como esse velho cantou para Sussê. Uhum. Quando esse velho estava cantando as histórias da época da vida dele, Sussê viu tudo na sua tela mental. É. Não viu, filho? Foi, foi. Você foi viu a chuva, Sussê viu um negro velho. Não é, meu filho? É. Esta é a área de atuação desse velho. Trabalhar o mental dos filhos a gerar coisas boas para eles mesmos. Uhum. Mental. Então, eu vou chegar lá, então só vou fazer assim, então, uma última questão sobre esse assunto. Eu quero mesmo falar sobre isso com o senhor, mas é. Então, só para passar um pouco dessa introdução sobre quem o senhor é e ou se tornou no mundo espiritual, depois do. Do passar, depois da sua transição, o senhor fez os estudos, estudou por vários tempos, vários anos, né, bastante tempo, e daí depois, então, o senhor foi permitido de voltar para ajudar a terra, em específico, o Brasil. Sim, meu filho. Entendi. Não, é isso. Só isso. E aí, eu ia perguntar para o senhor se o senhor pode falar qual colônia espiritual o senhor mora? Filho, este velho habita no coração dos filhos da terra. Colônia bonita. Essa é a colônia que o velho mais gosta de ficar. Aqui, filho. Este velho tem refazimento. Aqui este velho tem lágrimas. aqui estiveram se sente tão humano, filho, como jamais eu me senti um dia. Nossa. Este velho derrama lágrima com os filhos sinceros diante da cena. Tá certo. Este velho se sente feliz perante Deus e aos orixás de ser uma bengala para estes filhos, mas não no sentido ruim, porque é só o apoio para aqueles filhos que estão querendo cair. Com toda a delicadeza que um dia este velho já teve, que não é hoje o caso, porque o corpo espiritual é somente uma forma que eu escolho para trabalhar aqui com este meu menino. Uhum. Eu posso ter as formas das minhas vidas passadas. Uhum. Certo? Certo. Então, nesta delicadeza que eu escolho, é que eu gosto de levantar os meus filhinhos caídos. Que é o que é a felicidade deste velho diante da luz maior. Este velho nem precisa de luz, desde que os meus filhinhos da terra comecem a compreender o que é a luz. Maravilha. Olha, Pai João, eu vou, com a sua permissão, começar um segundo tempo e finalizar esse daqui. A gente vai então começar a falar do mental, dos filhinhos caídos, como que faz para levantar e aprender com o senhor sobre o seu trabalho e atuação aqui no campo da matéria conosco. Exatamente. O senhor aceita então o convite para mais uma hora? Este velho que pede sua permissão para estar aqui a progiar. Oh, graças a Deus. Vamos lá, então. Vamos para lá. Pai João da Angola, a primeira missão que o senhor teve, já graduado da sua formação no mundo espiritual, junto conosco na matéria, foi fazer o quê? Observar o sofrimento. E a partir da minha observação, a partir da observação que os orientadores me permitiram ter, eu fizesse alguma coisa. Entendi. E daí, quando o senhor chegou aqui, depois do seu estudo, o senhor definiu o sofrimento do mesmo jeito que o senhor definia quando estava encarnado, ou teve uma conotação diferente? Filho, se você vê a vida da forma que você via antes de estar na Umbanda? Não, sempre há. Tudo agrega, né? Isso você ainda está na carne, meu filho. Você imagina fora dela. Nossa. A percepção aumenta. Entendi. Bom, agora o senhor falou que trabalha no mental das pessoas. O senhor pode dar uma descrição do que é o mental de uma pessoa e como o senhor trabalha? Um exemplo, talvez? Claro, filho. Uhum. Existem alguns corpos já conhecidos pelos filhos da Terra. Uhum. Certo? Certo. Dentro de uma escala, filho, neste plano, nesta dimensão, para a compreensão dos filhos da Terra, existem 7 corpos diferentes. Sim, senhor. Cada um deles tem uma ação diferente. Cada um deles tem uma serventia diferente. Cada um deles agrega aspectos diferentes na vida de um mesmo ser. Se você imagina que para que você esteja neste corpo físico atualmente, você tenha precisado se subdividir várias e várias e várias vezes, do mais sutil ao mais denso. Porque quando você trata desta questão energética, é estes os termos que você usa, sutil e denso. Sucede uma vibração muito mais elevada, diminui totalmente a vibração das suas partículas. Forma um corpo físico, físico que é uma energia. Então, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental inferior, o corpo astral, o corpo mental superior, o corpo búdico, o corpo átmico, cada um desses corpos vai trazer à sua natureza física uma determinada função. Por exemplo, se sabemos que o corpo emocional ele está muito presente e se desequilibra com muita facilidade dentro da concepção maia, que é a ilusão em que vocês vivem, este mesmo corpo emocional vai oscilar. Uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela sente paz, ela sente alegria, ela sente vontade de viver. Uma pessoa que está com seu emocional em desequilíbrio, sente ira, sente ódio, sente as vertentes opostas a estes sentimentos já conhecidos. Para cada fonte existe um alimento. Para cada alimento existe um alimentado. Na cadeia energética também existem as suas verdades. Da mesma forma que os meus filhos da Terra compreendem que os guias são seres que trazem mensagens boas, que automaticamente trabalham como fontes de ternura, de amor, de bondade, existem também as fontes vivas das energias negativas. Vamos dizer, filho, se você agora vai para o fundo, do fundo, do fundo do oceano. Lá, além desta razão dimensional, você vai ter outra razão emocional e espiritual. Você vai ter várias razões dimensionais diferentes a cada descida que você dá neste panorama da Terra, certo? Sim. Lá, no mais profundo, existem fontes conscientes que se conectam diretamente através de vácuos de várias dimensões ao mental dos filhos da Terra. Por quê? Porque a Terra ainda está no dual, ainda está no Maia, ainda está no holograma. Os filhos vão despertar e compreender que a sua natureza é divina. E pura luz existe no interior desses filhos. Mas estas fontes do medo, da ignorância, do ódio, do desejo, até a própria morte, se alimentam das energias que os filhos emanam. E ao se alimentarem, conectar seus dutos nas mais diversas periferias da aura dos filhos, eles também trocam, ou seja, eles se alimentam e deixam os seus miasmas. Pensa, filho, se você é uma pessoa negativa, não é só você não, tá, meu filho? Sim, sim, em geral. Ser humano no geral. Se temos um filho negativo, que está indo contra os seus princípios na Terra, esse filho vai ter em si os miasmas na sua alma. Ele geralmente vai ter um ponto preto aqui, um ponto aberto ali, um risco tortuoso, um elemental criado de um mental em desequilíbrio. Mas tudo isso veio de algum lugar. E da onde que veio isso? Destas fontes profundas de negatividades vivas. essa negatividade viva é que alimenta e polariza o plano desta terceira dimensão em que os filhos vivem. E através destas fontes é que se acontece a evolução. Porque a ascensão é uma coisa mais adiante. Mas a evolução acontece aqui. A evolução já acontece assim há muitos, mas muitos anos. Quando houve um rasgo na dimensão, há 26 mil anos atrás, quando houve um rasgo dimensional na Terra, se você sabe, meu filho, que naquela região do Triângulo da Bermuda some e aparece muita coisa estranha ali, né, meu filho? É demais. É, já sumiu avião, já sumiu embarcação, não é, meu filho? Então, por quê? É porque naquela região existe um portal dimensional feito de uma maneira sintética, feito de uma maneira intelectualizada, porém, sem nenhum amor no coração para ter sido feita, que através dele ainda possui uma abertura naquela região. Veja bem, foi uma tentativa desesperada de seres do passado fazer uma mudança, dominar. Esta era a intenção. Através disso, houve um rasgo na dimensão onde se vivia num padrão de sexta dimensão, meu filho. Os filhos daquela época viviam num sutil. Tá. Então, eu vou fazer assim. O senhor estava já numa linha de pensamento e eu vou fazer talvez uma síntese para a gente recomeçar, talvez um pouco quase de onde parou, mas de outro ponto. Tudo bem? O senhor falou de três corpos, mas antes da gente falar de corpos, para quem não entende mesmo, um corpo, o que, que é? Porque em corpo a gente entende como aquilo que a gente dá banho na hora que chega antes de dormir. Mas aí quando o senhor fala que tem sete, as pessoas às vezes têm dificuldade de alcançar. Não tenho só sete, não. Eita. Tem muito mais do que isso. Uhum. Isso é o que a gente pode compreender estando vivendo aqui nesta terceira dimensão. Tá. Mas esse velho gostou muito da sua definição, que é para tomar banho. É aquilo que a gente usa para tomar banho. Aquilo que a gente dá banho. Então, velho, vai ficar na sua linha de pensamento. Vamos lá. Se você dá banho no corpo físico com o elemental da água, né? Esse isso. Fluido universal, que possui sua energia, da mesma forma os outros corpos também são para tomar banho, mas banho de coisas mais sutis. Uhum. O corpo das emoções serve para você tomar banho da alegria, banho da tranquilidade, banho da serenidade. Certo? Sim, sim. O corpo está ligado a um raio que provém da criação, o raio do amor. Cada corpo tem a sua regência. Uhum. Tá. Certo? Sim. Certo. Cada chakra que você tem no seu corpo, uhum, os sete chakras principais, cada um deles está ligado a um desses corpos. Desde baixo para cima, tem o seu básico, tem o seu umbilical ou sexual, tem o seu plexo, tem o seu chakra cardíaco, tem o seu chakra laríngeo, tem o seu chakra frontal, tem o seu chakra coronário, certo? Certo. Os chakras, eles servem para alimentar. Como é o processo que isso discorre? Na Terra, existe a própria energia. Inclusive, filho, o homem já sabe disso há muitos, e muitos tempos. foi criado, filho, maquinários que traz a energia da própria terra sem nenhum cabo. O homem já desenvolveu isso. O homem que desenvolveu isso tinha uma vida espiritual no corpo carnal. Certo, filho? Uhum. Ele veio com propósito. Tá. Então já se conhece que a Terra possui seu padrão elétrico a nível atômico, subatômico, que utilizado o equipamento correto dentro das leis da física conhecida pelos filhos da Terra, vai se gerar uma energia de uma maneira impensada, sem cabo nenhum. Sabe por que, que Xuxê não lembra de nada da sua reencarnação passada, filho? Por quê? Porque Xuxê entrou no vazio para adentrar outra dimensão. Ah, é vazio? Isso. Xuxê estava na quarta dimensão, quando estava desencarnado. Uhum. As oitavas que Xuxê iria estar dependeria da sua forma vibracional, uhum, mas estava na quarta vibração. Os semitons que existem, de 1 a 12, você poderia estar nos semitons de 1 a 12 dentro da quarta dimensão. Isso é um caso complicado, né, meu filho? Não, tá, mas vamos dizer tá tranquilo. Que cada dimensão, de uma dimensão para outra, são 12 semitons que se precisa passar para pular de dimensão. Mesmo em espírito? E isto, filho, até mesmo em espírito. Uhum. Então, Xuxê estava na quarta dimensão. Xuxê decidiu retornar à terceira dimensão. Xuxê teve que passar por um vácuo, por um vazio, para adentrar a terceira dimensão. Então, Xuxê esquece tudo. Se Xuxê não atingiu a imortalidade, que é a consciência plena de quem Xuxê foi em todo o tempo, você vai passar por esse vácuo, porque se você não tem um corpo ativo, que é um veículo de consciência, um veículo de transporte da consciência. Esse velho está avançando um carro. Vamos voltar para a Gênesis. Se você fez a rodinha, o círculo, certo? Sim, sim. Então o grande espírito deu o primeiro passo para a criação. Não. Primeiro passo para quê? No segundo dia fez-se luz. O primeiro passo da criação. A criação não foram em 7 passos, filho? Tá 7 certo. Dias? Sim. Isto. Então. Mas é alegoria, né, pai? Não é alegoria, não, filho. Você vai ver que não é alegoria. Tá, vamos lá. Fazer aí. Você vai fazer assim. Coloca o primeiro círculo. O ideal seria se você fazer com compasso. Mas vamos fazer na mão. Vamos lá. Você fez o primeiro círculo. Fiz. O primeiro dia tudo era trevas. No segundo dia fez-se luz. Não é assim, meu filho? É. Então, você vai subir do centro do círculo para a parte de cima. Uhum. E a partir dali, você vai fazer um outro círculo. Você tem algum compasso, filho? Tenho. Faz com compasso, fica melhor. Pode deixar. Pronto. Faça o círculo com compasso. Uhum. Pronto, primeiro círculo e depois. Agora você vai botar o bico de ferro na parte de cima do círculo que você fez. Tá bom, no meio dele ou na pontinha? Na ponta da linha superior. Tá bom, pronto. E fez um círculo em cima no meio dele. Presta atenção. Entendi. No diâmetro que você fez o círculo primeiro, é. Você vai fazer um outro círculo que fez um círculo sobre o círculo anterior, não é? É isso mesmo. Uhum. Agora você vai olhar o meio. Não tem um negócio que parece um olho? Tem. O que que o olho faz para poder identificar uma coisa na sua frente? O que que o olho precisa para identificar um objeto na sua frente? Luz. Luz. E aí que se fez a luz. Entendi. Nossa. Que legal. Se chama, filho? Vese capices. Adorei as almas me atenderam. Adorei as almas me atenderam. Era santas almas lá do Cruzeiro. Era santas almas lá do Cruzeiro.